Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar mais uma música autoral. O nome dessa música é Dependo de Ti e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Sinto falta da sua voz. Dizendo, filho, eu te amo. Sinto falta da sua voz. Dizendo, filho, eu te quero. Eu sinto falta de te sentir. E de cantar para ti. O mundo vem e ele quer me tirar de ti. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal. Comentem o que vocês acharam. As minhas redes sociais eu vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem me acompanhar um pouquinho mais de perto. É isso. Um beijão e até a próxima.